ならない。Papa Romeo Zulu, Charlie Mike, desculpa restrito a 2.000 pés. No 561, desça para 3.000 pés, ajuste na 013. Chané 6200, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha nível 050. No 4207 para 4.000 pés, ajuste no 013. Autorizado Porto Seguro no 200, Golf 677, decola da 1-0, curva direita, da El Leda, pós direto. 1198, aciona 5164. Autorizado 200 para Golf 677, decola da 1-0, curva direita, nessa saída da El Leda, 5164. Transponde o controle 1198. Tá correto, deixa eu tiver questionamento. Chamará para posicionamento. Salvador, Mike Eco Delta, pro de Itapuã. Mike Eco Delta, reporte farol de Itapuã. Itapuã, Mike Eco Delta. Gol 1864, no solo 05, direita 121.9. 209, 1864. Gol 1864, bom dia. Bom dia, gol 1864. Ingressa na Alfa até antes da Juliette. Previsto portão 05. Está ocupado o número 9 da TAM. Vou ligar para a Inferno agora. Sim, senhora, vai via Alfa antes da Juliette para aguardar. Aguardando 5, diante das condições. 1864. 1864, agora é modificado para o 09. 09 segue direto, senhora. 3, 7, 9, 1. Macaco Delta, tem condições de agilizar o cruzamento do eixo da 1-0, pois temos um tráfego a 4 milhas de duna? Afirmativo. Tem, está autorizado o cruzamento, iniciando base pela direita da 1-7. Reporte na final. Vai reportar na final, Macaco Delta. Gol 1962, acione identificação, autorizado, chega na Mari, desse mantém nível 060, ajuste 1-0-3. Gol 1162, livre de dirigida, presente, vou em Mari. Autorizado, chama táxi. 2.000 pés, ajuste na 013. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado. Patango Kilo, Kilo Lima, ciente, desculpa, condições visuais ao 04. Papa Alfa Romeo Zulu Charlie Mike, livre extensão ao nível 065. Alfa Romeo Zulu Charlie Mike, informa para a sua posição de 11 horas, 7 milhas. Charlie 182 está passando 2 mil pés, subida para 4.500 pés. O 791, estabilizado em ILS. Acima, estabilizou 791. Complete final em ILS, chama 21 no direito para 9. 295, obrigado. Torre Salvador, gol no 791, estabilizou, baixou e travou. Zona 791, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardado, 791. Cruza agora 070 para 040. Aquele está acertado. Mike Eco Delta, avistado, autorizado pouso na 17, vento 090 graus e 15 nós. Mike Eco Delta, autorizado pouso 17. Pousando na pista auxiliar, não interferirá com seu pouso. 7791. Eu vou 1561. 1561. Complete final ILS, chame torre 118 do final 95. Que efetuará pouso na cabeceira pairada da 17. Tá ok então. Negativo visual, 791. Torre Salvador, gol 1561. Gol 1561, continue a aproximação, reporte marcador externo, 30 pouso, baixado travado, ajuste no 012. Cortarei. Na 791, livre pouso na 10, vento 090 graus e 1-9. Livre pouso, 791. Romeu Zulu, Charlie Mike, convite seus demais em pouso. 1094, ataque para a direita via Índia. Ponto espera da 01-1895, ajuste no 012. Gente, Zulu, Charlie Mike. Mike Eco Delta, no solo Zulu 1, confirma o pátio. Livre pela Oscar, reporte livrando. Mike Eco Delta. Uno 791, no solo 1-1, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, certo. Não, ILS, a porta estabilizada. Pois é, a porta estabilizada do 4-2-7. Queco Delta, ciente. 791, Alfa Juliette, pro 06. Alfa Juliette, 06, 791. Nós. Sim, a gente veio pouso. Xané 6200, deixa para 2 mil pés, ajuste no 012. Azul 4207, estabilizado. Azul 4207, complete final, ILS 2, 1, 1, 8, 19. 2 Rio Azul 4207, passando, vai para a externa agora, tem pouso baixado, lado. Azul 4207, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 02. Ajuste no 02, aguardando, Azul 4207. Voo no 094, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 17 nós. 2 voos no 71. Confirme, Mike Eco Delta. Gente, bom dia, Mike Eco Delta. Voo no 62, decolar 3.000 pés, ajuste no 0.02. E voo no 094, decolou ISO 5, chame o controle 119.8. 19.8, obrigado, Del, bom dia. Controle, o voo 1094, decola perfil Momo, proti. 094, confirme o transponder acionado. Acionado 5163 agora. Chanel 6200, está ali em GLS, já foi estabilizado. Estava estabilizado, né? No 094, contato radar na decolagem, subir, mantenha nível 370, sai da mão. 370, sai da mão, vou no 094. Vou no 162, reduzido para 200, não. Reduzido 2009, do 162. Motor, pode voar da presença para o voo no 094? Azul 4207, Alfa Juliette 01. Bono 094, negativo, mantém o perfil da saída. Tá ok, então vai manter o perfil da saída, o Bono 094. Chanel 6255, acionando identificação, autorizado chegada a Mari, esse mantém nível 050. 0, ajuste 1090. Ajuste 1092. Estabilizado, Xenéia 200. Xenéia 6200, complete o sinal ILS 2198. 295, vamos lá. Foi Salvador, Xenéia 6200. Foi Xenéia 6200. Continua a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso checado, ajuste na 012. Vem, Xenéia 6200. Tango Kilo, Kilo Lima, 60 milhas, sudoeste de Salvador. Radar encerrado, chame Liel, frequência 120 de som. Voo no 62, desça para 2, meu pé, ajuste na 092, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Para 2 mil pés, 0012, localizado LS X-Ray, forma estabilizado, gol 1162. 6200. Xenéia 6205, está presente, voo Itapes. Papa Romeo Zulu, Charlie Mike, chame centro Recife, frequência 1260, alternou 1288. Receptor Gol, 1162. Gol 1162, complete a final ILS, chame Torre 118, decimal 95. 795, 1162. Autorizado em frente, parte 1 no Índio, ponto de espera da 01, 1895, ajuste 1012. Ataque, ponto zero, frente, dois, nove, cinco, cinco, cinco, nove. O Xenéia 6200, no solo aos 22, direita, 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, lá. Salvador, bom dia, gol 1162, estabilizado elétrico e X-Ray, estou no zero embaixo, checado. Gol 1162, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 012. Aguardando no 012. Xenia 6255, confirme se é condição de fazer uma ponte com a aeronave Papa Romeo do Luciano Mike. Alfa Juliette 4104. Alfa Juliette 4104. 090 graus e 69. Teve pouso, pista 10, no 62. Xenia 6255, pessoal do Luciano Mike para que chame o controle. Afirma. Não lhe escuta, Salvador. Pode o processo de informação? Papa Romeo Zulu, Charlie Mike, do controle. Papa Romeo Zulu, Charlie Mike, controle Salvador, câmbio. Não escuta os Blue Charlie Mike, fala que Salvador não escuta os Blue Charlie Mike, nem o Blue Charlie Mike escuta Salvador. Pode fazer com as informações do Salvador para o Blue Charlie Mike. É, 6255, peça a aeronave do Blue Charlie Mike para que chegue seu rádio. O controle o recebe, porém ele não nos recebe. Salvador, bom dia, tá 3895, sede daqui para a Copa. 3895, autorizado Guarulhos, 340, Alfa Zulu 16. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 1198, acena 5402. Oi. 340, Apesulo 16, da Euleda Bridge, a saída com curva direita 198, controle 5402, transponder 3895. Confirma o transponder? 5402. Correto, já fiz pega acionamento. Demora. Faz do outro. 1162, nos solos 25, direita 121, decimal 9. Direita 219, bom dia. Vitor 32, da presente o voo serve Vitor 366, desse para 2000 pés. Para 366, desce para 2000, pastor 32. Pastor 32, correção 2510 na proa de Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 2500, pastor 32. O Xané 6255, reduza para 2009, desce para 4000 pés, ajuste 1902. 9012, 4000 pés, reduzindo. 62. Paulo Salvador, boa, eu tô 3191, da sentida Lima, na posição número 5, pra cópia Rio de Janeiro Galeão. 3191, autorizado Galeão, 340, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge 1198, controle 5405, transponder. 3191, autorizado Rio de Janeiro Galeão, 340, Upper Zulu 10, saída da El Leda Bridge. Controle 198, transponder 5405. Tá correto, já fez pega para chamará 3191. Controle Salvador, bom dia, o trip 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, submetei nível 200, saída da EL. Xaner 6255, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 030, Xaner 6255, reduza para 1809. Xaner 6255 irá seguir um tráfego. O Charlie 208 está cruzando 3 mil pés a 1 milha de duna. Xaner 6255, viu o controle? Passou 366 e estabilizou no lote Pastor 32. Pastor 32, chame torre 118, decimal 95. 895, Pastor 32. M2555, desço para 2 mil pés, ajuste 1012. 2 mil pés, 6255, acho que Pastor 32, tenha livre pouso na 10, vento 090 graus, 14 nós. Livre pouso, Pastor 32. E vai entrar na posição e já posso chamar para o ataque, 3191. Capitão Goza, Alfa Zulu, contato radar 60 milhas nordeste de Salvador. Está presente, foi o VOR e reporte presente. Alfa Zulu irá prosseguir visual. Alfa Zulu ciente, reporte para a descida do forte. Com a 207, ciente, 1 minuto a cópia. Poxa, né, 6255, inicie redução para a aproximação final. Identificação autorizado chegada a mar e nível 0550. Autorizado em SAC, 3520. O Xenerme 6255 passa a duna, chame, complete o final ILS e reduza para aproximação final, chame torre 118, decimal 95. 29562. Torre 8, 6255. Continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Ajuste na 012. Aguardando 6255. Posicionamento da 3895. Da 3895, chama o push? Isso. Autorizado, chama o ataque. Camará. O pushback então vai iniciar, tá? 3192, posição número 5. Ciente. Ciente, autorizado. Do 1407, Rio de Janeiro, copy. Autorizado, Rio de Janeiro, 340, upper do Luno 0, decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge, 1198, a senhora 5401. Astor 32, no solo 35, libere à esquerda na hotel, reporte livrando. 01 no transporte. 5401. Chama um pushback a sonamento. Solo Salvador, vou no 790. Ona 790, Recife, cópia? Não, da cópia, Ona 790. Autorizado Recife, 370, Perisco 58, decola da 1-0, com curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 1198, aciona 5413. 5. Prossiga na escuta. Só de desvio à esquerda, proa 170 por 50 milhas, senhor. Viu? O controle após 19.8, o ano 790. O ano 790 está correto, chama o pushback acionamento. O ano 556, autorizado Galeão 360, o upper do ano 0. Decola da 1-0, curva direita da El Leda Bridge, 1198, controle, transponder 5407. Na 6255, no solo 37, direita, 1-2-1, decimal 9. Para táxi, eu tá 3895, tá com uma centena, 4 horas da Oleão, alternado. Tô 3895, táxi direita, via Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2. Índia, 1895, boa. Boa tarde. Boa tarde. 6255, ingresso na Alfa, mantenha sua Juliette. Alfa, 6255. rota 3895 está pronta no ponto de espera, Torre, bom dia. Bom dia, autorizado a alinhada de colapso, pistão 10, vento 100 graus, 149, pistão 3895. 5995, faça nível 140, chame agora centro Recife, frequência 1251, alternando 133.25. Voo 3191 para o táxi, tem 104, 3 horas e 30, terra Campinas. O 3191 no táxi autorizado, após a Bianca ingressar à direita, após o táxi em frente, pode 1 no Índia, após espera 11895, ajuste 10, 12. Aqui após a Bianca, após espera 1895, tá 3191. Controle autoriza o tripe 5220, voa direto Duna. Autorizado, direto do 3520. Sim, Então, 3895, decolou os 41. Chama o controle em 119.8. 198, bom dia, 3895. Controle Salvador, bom dia, tá 3895. 3895, contato radar na decolagem, você mantém nível 340, após 2000 pés autorizado na época. Após 2000 direto da Elta, 3895. Tran 3191 autorizado, decolado, estão no 0, vento 100 graus, 159. Tritan 3191. Controleta 3895, direita para 240. Gente, aproximadamente por quantos milhas os desvios? Vai manter na proa 245 por aproximadamente 60 milhas. 60, 70 milhas. Confirma quantos milhas? 60 milhas. Latam 3895, há condições de voar bridge? Afirmativo, tem condições de voar bridge, talvez a 50 milhas, a 40 milhas à frente, precise um desvio de 5 graus à direita só, mas tem condições de voar bridge. Sim, se dá presente, foi bridge, o Latam 3895. Está presente, bridge, 3895. Azul 4082, adicione identificação, chegada a Mari. Dá presente, voe TAP, desça para o 050. Alfa Azul Ciente, um número para corredor forte. Após ingresso em corredor interlado. São 3191, bom dia. Trip 5220, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ciente, 5220. Controle 3191, bom dia. Papatango, Alfa, Alfa Zulu, pistão na 7, manda. São 3191, no contato da data de decolagem, se mantém nível 340, saída da Elta. 340 da Elta, 3191. Cinco dois dois zero no localizador. Trip 5220, complete final e LS, chame torre 118 de sono. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, o Trip 5220, final da 10, duas milhas para o externo. Trip 5220, bom dia, cheque trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso, o 5220. 10 graus à direita, para evitar para matar. 3895, chame agora centro Recife, sequência 1251, alternando 1 3 6 2 5. Vai chamar Recife, tem bom dia, 3891. Controle, também no 3191, devido formações, próximo a Leda, para 230, aproximadamente 70 milhas. Está copiando 3191? Então, 3191, está, o controle está ciente do desvio para o 230, aproximadamente 70. Positivo, obrigado. Na 790, na Gol, na 556, na 02, tem livre, chame para táxi. 612-13. Boa tarde, informação em curso Lima, copia 360 para o Galeão. Autorizado Salvador, Galeão. Civil 360, decola Dona Zero, curva direita. Dael, Leda, Bride, a saída, via Pesolo 110, SMAP, direto Luvo, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5422 no transponder, controle 119, small 8. Autorizado Galeão 360, direita após decolagem, da Leda Bride, Pesolo 110, SMAP, Luvo, Barbacena, conforme a rota. 5422 da 98, acionamento 6213. Acionamento 2135422 no transponder, com o acionamento correto, sempre para o feedback acionamento. Gente, é doido confirmar o transponder 5422. 22, sim, então. Nós estamos prontos para o acionamento, obrigado. Acionamento do 790, posição 06. Conexão, puxa para o táxi, o gol 790 no 06. Autorizado, puxa, senhora, 790. O 207 vai aguardar, por gentileza. Solo 3520, ligou. 3520, Alfa, Kilo, pátio 3, remota 04, controlado, tem seu sinalizador. 1160, chama o meu 3125. 3125, tá na 319, obrigado. Do 4082, desça para 2010, ajuste na 092. No 02, confirmando para o azul 4082. 2.000 pés, ajuste 1.002. 2.000 pés, 2.042. Ajuste 1.002. Boa, 9.62, 4.50. Táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita no ponto de espera, a torre 118-995, ajuste no 02, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1012, com 1556, graças. Gol, a linha e decola a pistão na 0, vento uma centena com a dúzia de nós. Olha, vai ficar no 0, gol. Boa tarde, segundo 790, terminando o Natal com 3 horas e 45, 7,6 agora. Confirma o B? 7,6. 7,6 bordo, Natal 345, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118-95, ajuste no 02. E abaixo, Índia, quando ponto de espera 1895, gol na 790, 62. O azul com a 207, fica condicionado após a passagem do Boeing da Goa sua cauda, coordenar a equipe de sol, chama para o táxi. Azul 4082, desce para 2 mil pés, ajuste no 092, autorizado, sinal ILS, agora estabilizado. Como é estabilizado, azul 4082. pode esse gol que tá ingressando agora, vai ingressar agora na Índia. Salvador, Gol 790, tá próximo a ponte federal 90. Gol 790, Lima, tem 90. Lima, tem 790. Gol 1556, decolado aos 55, controle 198. Boa tarde. Controle 198, gol 1556, graças. Controle, Salvador, bom dia, Gol 1556. Gol 1556, contato, radar na decolagem, subindo 360, vai dar Dael. Ok, está presente, vai para o Dael, subindo 360, Gol 1556. Gol 1-6-2-1-3, aguarde. Já estamos na nave da Azul, está iniciando o pushback agora no Zarolo. Livre decolagem, 1-7-0. Estabilizado, Azul 4082. Azul 4082, complete final ILS, chame torre 1 no 8.95. 18.5, obrigado, bom dia. Boa. Azul, Oscar Fazulu, passando rotatório visual, Cardoso. Passando Oscar Alfa Zulu, chame agora todos, frequência 1 no 8.95. Bom dia, Azul 4082. Ah, 7 milhas na cabeceira. O Azul 4082, check 3. Alfa Zulu, final da 1-7, visual. Oscar Alfa Zulu, faça 360 curvas pela esquerda. Aguarde para autorização para final da 1-7. Afirmativo, 360 pela esquerda na rotatória, o Oscar Alfa Zulu. Gol 790 decolado, 58, controle 198, boa tarde. Obrigado. Controle, Gol 790 decola, Fuca, Caju, 56, por gentileza, coordenar a posse da Elvoa, toa de bridge para evitar formações. Gol 955, pois da autorizado bridge. Dael Bridge, Gol 1556, graças. Espera, via Índia, só direito. No ponto de espera, a torre 1 no 8.95, ajuste no 02, bom voo. 670 na FUCO, Gol 790. Gol 1962, descending to 2000 feet, 181012. 2000 feet, 1012, go 1962. Então 3204, está presente o ETAP, desça para o nível 050. É, ponte visual, coronel. Entende, Lulu. Oscar Alfa Zulu está autorizado a ingressar final da 1-7, reporte na curta. Autorizado final da 1-7, reporte ali na curta, Oscar Alfa Zulu. Contrato do Oscar Alfa Zulu. após a companhia, pouso da companhia, linha mantém o azul 4207. Azul 4082, solo aos 01, livre direito 1219, boa tarde. 219 4082. Solo Salvador, Azul 4082, bom dia, autorizar táxi Alfa, Juliette, 08 ao portão. Juliette, para o 08. Azul 4207, em livre decolagem, pistão no 0, vento 1 centena de graus, 129. Azul 32, prossiga. Alfa Zulu, tráfego avistado, tem livre pouso pistão no 7. Vento, uma centena de graus, uma dúzia de nós. Autorizado pouso, pistão no 7, Alfa Zulu. 263 do transponder, controle 119, decimal 8, pastor 32. Estimativo, para 2000 com 1012, está estabilizado mais 310, está 3204. Na Champar Taxi, o pastor 32. Poxa, né? 62 no 3 para o táxi com 80 a bordo. Guarulhos na alternativa com 3 horas de espera. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia, sua direita.